Fecheiro 18, página 163, capítulo 13. Condenada. Eles estão aqui? As palavras fizeram-nos sufocar. Brotaram dos lábios como se tivessem sido expelidas, tal como a água lançada pelos nossos pulmões. A seguir à água, esta era a única questão que interessava. Eles conseguiram? No meio da escuridão era impossível decifrar o rosto do tio Jeb. Quem? Perguntou ele. Jamie! Jared! O nosso murmúrio foi tão frenético como um grito. O Jared estava com o Jamie, o nosso irmão. Eles estão aqui? Vieram para cá? Também os encontraste? O silêncio que se seguiu foi muito breve. Não. A resposta dele foi enérgica e não havia piedade. Qualquer espécie de sentimento. Não, murmuramos. Não repetíamos a resposta dele. Protestávamos por termos recuperado a vida. Voltámos a fechar os olhos e a concentrar-nos na dor do corpo, deixando-a abafar o sofrimento da mente. Olha, proferiu o tio Jeb passado um momento. Tenho de tratar de uma coisa. Descansa um pouco, que volto já. Não demos atenção ao conteúdo das suas palavras, apenas aos sons. Conservámos os olhos fechados. O som tranquilo dos passos dele foi-se distanciando. Não conseguimos perceber para onde se dirigia. De qualquer maneira, não nos interessava. Tínhamo-los perdido. Não havia forma de os encontrarmos. Já não havia esperança. Jared e Jamie tinham desaparecido. Algo que eles sabiam bem como fazer, e não voltaríamos a vê-los. A água e o ar noturno mais fresco deram-nos outra lucidez que não desejávamos. Virámo-nos de cabeça para baixo para ocultar o rosto contra a areia mais uma vez. Estávamos muito cansadas, a ultrapassar o ponto de exaustão e a atingir um estado mais profundo e doloroso. Íamos conseguir adormecer, de certeza. Apenas tínhamos de não pensar. Conseguiríamos fazer isso. E assim aconteceu. Quando acordámos, era ainda de noite, mas o horizonte, ao ocidente, pronunciava a alvorada. As montanhas estavam revestidas com um vermelho desmaiado. Sentimos na boca um sabor à terra e começámos por achar que a aparição do tio Jeb tinha sido um sonho, claro que sim. A nossa cabeça estava mais leve naquela manhã, pelo que não demorámos a detectar um vulto estranho junto à face direita. Não era uma rocha ou um cacto. Tocámos-lhe e sentimo-lo duro e liso. Empurrámo-o ao de leve e do interior veio o som delicioso de água a chocalhar. O tio Jeb era real. E tinha-nos deixado um cantil. Sentámo-nos com cuidado, surpreendidas por não nos partirmos em duas como um galho seco. Na verdade, sentíamos-nos melhor. A água já deveria ter tido tempo de abrir caminho através do nosso corpo. A dor abrandara, e pela primeira vez, desde há muito, estávamos novamente esfomeadas. Desenroscámos a tampa do topo do cantil com os dedos rígidos e trôpegos. Não estava cheio, mas havia água suficiente para dilatar as paredes da barriga, que deveriam ter encolhido. Bebêmo-la toda. Já não queríamos saber de racionamentos. Deixámos cair o cantil na areia, emitindo um baque surdo no silêncio da pré-alvorada. Estávamos completamente despertas. Suspirámos, preferindo o estado de inconsciência, e afundámos a cabeça entre as mãos. E agora? Por que lhe deste a água, Jeb? Perguntou uma voz zangada, mesmo atrás de nós. Voltámo-nos, de repente, rodando sobre os joelhos. O que vimos deixou-nos o coração a palpitar e a atenção completamente dividida. Em redor do local, debaixo da árvore onde nos tínhamos ajoelhado, estavam 8 humanos, a formar um semicírculo. Não havia qualquer dúvida de que eram humanos todos eles. Nunca tinha visto um rosto contraídos em expressões como aquelas. Na minha espécie, nunca. Com os lábios contorcidos de ódio e repuxados para trás sobre os dentes cerrados. tal como os animais selvagens, e tinham as sobrancelhas encrespadas sobre uns olhos que ardiam de fúria. 6 homens e 2 mulheres, alguns muito altos, na maioria maiores do que eu. Senti o rosto lívido ao descobrir porque erguiam as mãos de uma forma tão estranha, crispadas à frente do corpo, com um objeto a oscilar em cada uma. Eles empunhavam armas. Alguns traziam facas, umas pequenas, semelhantes às que tinha na cozinha, e outras maiores, uma delas enorme e ameaçadora. Essa faca não tinha qualquer cabimento numa cozinha. Melanie forneceu uma designação, uma machete. Outros traziam barras, algumas metálicas e restantes de madeira, tacos. Reconheci o tio Jeb no meio deles. Segurava, com um ar descontraído, um objeto que nunca tinha visto na realidade, apenas nas memórias da minha hospedeira, tal como a grande faca, uma carabina. Olhei-os com terror, mas Melanie fitou-os maravilhada, inundada de emoção face àquela quantidade. 8 sobreviventes humanos. Ela pensava que Jeb estava só, ou, na melhor das hipóteses, apenas com outros 2. Ver tantos da sua espécie com vida enchia-a de alegria. És uma idiota, repreendia. Olha para eles, observa-os. Obriguei-a a analisar a situação pela minha perspectiva, a observar as silhuetas hostis, enfiadas em roupas sujas, os jeans e as t-shirts de algodão branco, já castanhas do pó. Podiam ter sido humanos, de acordo com o conceito que ela atribuía à palavra, mas agora eram outra coisa, bárbaros, monstros. Pairavam à nossa volta sedentos de sangue. Em cada par de olhos havia uma sentença de morte. Melanie viu tudo isso e, embora com relutância, teve de reconhecer que eu tinha razão. Naquele momento, os seus humanos adorados revelavam a pior faceta, tal como as reportagens do jornal que tínhamos visto na cabana abandonada. Estávamos perante assassinos. Devíamos ter sido mais sensatas. Devíamos ter morrido no dia anterior. Porque tinha o tio Jeb poupado as nossas vidas. Ao pensar nisto, fui percorrida por um arrepio. Deram uma breve vista de olhos às histórias das atrocidades humanas. Não tinha estômago. Se calhar devia ter-lhes prestado mais atenção. Sabia existirem motivos para os humanos deixarem os inimigos com vida durante um curto período de tempo. Havia coisas que eles queriam das suas mentes e dos corpos. Claro que pensei nele naquele instante. O segredo que eles quereriam obter de mim. Aquilo que nunca jamais lhes iria revelar, por muito que me fizessem. Teriam de me matar primeiro. Não deixei que Melanie visse o segredo que eu protegia. Recorrendo às suas defesas para me proteger, ergui rapidamente uma parede na minha mente, enquanto pensava na informação, pela primeira vez desde a inserção. Anteriormente, não havia qualquer razão para me lembrar disso. Do outro lado da parede, Melanie mal chegou a sentir curiosidade. Não fez qualquer esforço para tentar transpor. Havia preocupações muito mais imediatas que o facto de não ser a única a manter informações sob reserva. Seria importante proteger o meu segredo dela? Eu não era tão resistente como a minha hospedeira. Tinha a certeza de que Melanie aguentaria as torturas. Que grau de dor conseguiria suportar até lhes dar tudo o que pretendiam? Senti o estômago a contrair-se. O suicídio era uma opção repugnante. E pior ainda, ao serem simultâneo com um assassínio. Quer a tortura, quer a morte, iriam afetar Melanie. Ia manter essa opção em suspenso, até não ter mesmo qualquer outra escolha. Não, eles não fazem isso. O tio Jeb nunca iria permitir que me magoassem. O tio Jeb não sabe que estás aqui, recordei-lhe. Diz-lhe. Concentrei-me no rosto do velho. A barba branca e espessa não me deixava ver a expressão da boca, mas os olhos não pareciam faiscar como os dos outros. Pelo canto do olho, reparei que o olhar fixo de alguns homens transitava de mim para ele. Eles aguardavam resposta à pergunta que me alertara para a sua presença ali. O tio Jeb observava-me sem lhes prestar atenção. Não lhe posso dizer, Melanie. Ele não vai acreditar em mim. E se eles pensarem que lhes estou a mentir, vão concluir que sou uma batedora. A experiência que têm já deve ser suficiente para saberem que só um batedor surgiria aqui com uma mentira, uma história arquitetada para se poder infiltrar. Melanie reconheceu a lógica da minha argumentação. O próprio termo batedor levava-a a estremecer de ódio. E ela sabia que estes desconhecidos reagiriam da mesma forma. De qualquer maneira, isso não importa. Eu sou uma alma. Isso basta-lhes. O que empunhava o machete, o maior de todos, com o cabelo preto, a pele absurdamente clara e os olhos azuis e brilhantes, soltou uma interjeição de nojo e cuspiu para o chão. Depois avançou um passo, erguendo lentamente a grande faca. Mais vale depressa do que devagar. Que fosse esta mão brutal e não a minha a matar-nos. Que eu não morresse como uma criatura violenta, tão responsável pelo sangue de Melanie como pelo meu. Aguenta aí, Kyle. As palavras de Jeb eram tranquilas, quase indiferentes. Mas o gigante parou. Esboçou um trejeito e virou-se para encarar o tio de Melanie. Porquê? Tu disseste que te tinhas certificado. É uma das deles. Reconheci a voz. Era a mesma que tinha perguntado a Jeb por que me dera a água. Bom, sim, sem dúvida que é, mas as coisas estão ligeiramente complicadas. Como? Um outro homem colocara a questão. Estava ao lado do enorme e moreno Kyle e os dois pareciam-se tanto que teriam de ser irmãos. É que esta também é a minha sobrinha. Não, já deixou de ser, insistiu Kyle num tom categórico. Voltou a cuspir e deu mais um passo decidido na minha direção, com a faca preparada. Pela inclinação dos seus ombros, prontos a agir, reconheci não haver palavras que o fizessem deter. Fechei os olhos. Ouviram-se dois estalidos metálicos e firmes e alguém deixou escapar uma exclamação de espanto. Abri de novo os olhos rapidamente. Eu disse-te para aguentares, Kyle. A voz do tio de Jeb permanecia calma, só que agora ele empunhava a grande carabina com firmeza, apontando os dois canos às costas de Kyle. Este ficou petrificado a alguns passos de mim. O machete pendia imóvel no ar por cima do seu ombro. Jeb, exclamou o irmão horrorizado, o que estás a fazer? Afasta-te da rapariga, Kyle. Kyle virou-nos as costas, avançando furioso para Jeb. Não é uma rapariga, Jeb. Este encolheu os ombros. A arma mantinha-se firme nas suas mãos, dirigida a Kyle. Há questões que têm de ser analisadas. O médico poderá conseguir apreender algo a partir disto. Sugeriu bruscamente uma voz feminina. Encolhi-me ao ouvir aquelas palavras, lendo nelas os meus piores receios. Antes, quando Jeb se tinha referido a mim como sua sobrinha, insensatamente acendera-se dentro de mim uma leve esperança. Talvez pudesse existir alguma compaixão. Fora uma estupidez pensar assim, mesmo que por um segundo. A morte seria o único gesto de compaixão a esperar destas criaturas. Olhei para a mulher que tinha falado, surpreendida ao ver que ela era tão velha como Jeb, ou até mais. Tinha o cabelo com um tom mais acinzentado escuro que branco, o que levara a que só agora reparasse na idade. A cara dela era um aglomerado de rugas, todas a pender em linhas de azedume. No entanto, havia algo familiar nos traços atrás destas linhas. Melanie estabeleceu a relação entre este rosto e outro, mais suave, que existia na sua memória. Tia Maggie? Está aqui? Como? A Sharon? As palavras eram todas de Melanie, mas jorraram da minha boca sem as conseguir deter. O nosso convívio no deserto, durante tanto tempo, tinha-a tornado mais forte, ou a mim mais fraca. Ou talvez isso se devesse apenas a eu estar concentrada na direção de onde surgiria o golpe fatal. Eu debatia-me com o nosso assassínio e ela estava a ter uma reunião familiar. Melanie ficou a meio da sua exclamação de surpresa. A mulher, bastante idosa, de nome Maggie, atirou-se para a frente com uma agilidade que desmentia o seu aspecto frágil. Não ergueu a mão que empunhava o pé de cabra. Essa era a que eu observava. O que me levou a não reparar na outra, que volteou no ar para me atingir com violência na cara. A minha cabeça balançou bruscamente para trás e para a frente e a mulher voltou a esbofetear-me. Senti o sabor a sangue no interior da bochecha. Não faças isso outra vez, repreendi Melanie. Tinha-te dito o que eles pensam. Melanie estava demasiado chocada para responder. Então, Maggie, começou Jeb, num tom apaziguador. Cala-te com o então Maggie, seu velho louco. O mais certo é ela ter conduzido uma legião deles até nós. A mulher recuou e afastou-se de mim, examinando a minha imobilidade, como se eu fosse uma cobra enrolada. Parou junto ao irmão. Não vejo ninguém, retorquiu este. Ei, berrou ele, pelo que estremeci, sobressaltada. Não fui a única. Jeb ergueu a mão esquerda acima da cabeça para acenar com a arma ainda em riste na outra. Venham cá. Cala-te, rugiu Maggie, dando-lhe um empurrão. Embora tivesse boas razões para saber que ela era forte, Jeb não vacilou. Ela veio sozinha, Meg. Estava quase morta quando a encontrei. E agora não está em grande forma. As centopeias não sacrificam assim os da sua espécie. Teriam vindo à procura dela muito mais depressa do que eu. Está sozinha, seja lá o que for. Pela minha cabeça passou a imagem do inseto longo, cheio de pernas, mas não estabeleci qualquer associação. Ele refere-se a ti, esclareceu Melanie, colocando a imagem do bicho horroroso ao lado da minha memória de uma alma brilhante e prateada. Não distingui qualquer semelhança. Pergunto-me como é que ele sabe como vocês são, declarou Melanie num tom ausente. Inicialmente, as minhas memórias sobre o verdadeiro aspecto das almas tinham constituído uma novidade para ela. Não tive tempo de me colocar a mesma pergunta. Jeb avançou na minha direção, seguido de perto pelos outros. A mão de Kyle pairava sobre o ombro dele, sem que eu pudesse dizer se estaria preparada para o dominar ou afastá-lo do seu caminho.